sorriso do inimigo, ele dá sempre de olho na busca de apagar o brilho da contracultura, os fora da lei brasileiro. Seu sistema globalizado não governa os guerreiros. Com armaduras pra vencer os robôs, tudo é negócio que é nego, hoje a sociedade chapou. Lá vai os moleque blindado, cheio de apetite de ladrão, reputado, rouba casarão, é que é chique. Já a favela cresce e faz festa pras crianças, tem futebol e música e o povo se joga na dança. Quebrada milena, comunicação com tambores e o chicote estralar. Seguro ações, africano traça um plano de mano pra mano. Tem escravo passando pano, a burguesia aumenta o banzo. Pano rasga, Brasil se arrasta por dinheiro de solidão. Nós não sofrem na fortaleza dos guerreiros. Proteção, luto pela positiva vibração, batida do coração, justiça, periferia, nação. Palmares, terra prometida, origem indestrutível. Aqui tem fé, zumbi rei, quilombo, invencível. Periferia é o amor. Favela, a selva de pedra, o forte quilombo. Invencível. Floresta, cidade, Mocambo. Periferia é o amor. Quebrada imortal, construção imbatível. Invencível. Negrigena, Jerusalém, quilombo invencível. Filhos da terra, molduras de barro a aço. Hino da favela, cultura dos bairros. Canto falado, ritual dos tambores. Penhasco fortificado, alto-falante no alto da torre. Presídios não, preço por educação. Escravo não, aí é invasão. No casarão, quilombos não acabam. Favela infinita, maloqueiro, quilombola, afastando a polícia. Musical, etnia, zumbi imortal. Marginal de periferia, pau a pique, frechal. No samba é candeia, é Nelson Cavaquinho. A luz é fonte esclarecedora no quilombo invencível. De pedra, o forte quilombo. Invencível. A louca das florestas, cidade Mocambo. Periferia é o amor. Quebrada imortal, construção imbatível. Invencível. Negrigena, Jerusalém, quilombo invencível. Terra dos homens livres à margem do centro. Pra quem tá na guerra, tá sempre pronto pro arrebento. Sabedoria dos mais velhos vencendo as armadilhas. Energia das novas linhagens. E as técnicas de guerrilhas táticas. É o arrastão na selva que mata automática. E a multidão dispara batedores nas trilhas, foi-se terrível. Defenda a arca, reforce a cerca do quilombo invencível. Brasil é o caldeirão das tocaias. Pelourinho rebelado caindo na gandaia. Da batalha espada custopical lusitana. Arquitetura planejada nas raízes africanas. Cheira a pólvora enquanto tiver, se exala. Informação de hora em hora, conexão libertária. Cheira a pólvora enquanto existir presídios. E pra ser livre, seja um quilombola invencível. Periferia é o amor. Favela, a selva de pedra, o forte quilombo. Invencível. A louca das florestas, cidade Mocambo. Periferia é o amor. Quebrada imortal, construção imbatível. Invencível. Negrigena, Jerusalém, quilombo invencível. Periferia é o amor. Favela, a selva de pedra, o forte quilombo. Invencível. A louca das florestas, cidade Mocambo. Periferia é o amor. Quebrada imortal, construção imbatível. Invencível. Negrigena, Jerusalém, quilombo invencível.